Escutem seus Yoshis. 17 Dreamcast. Eu sou o Six e eu aprendi a jogar pedra, papel e tesoura com o Alex Kidd. Aê, eu sou o Julie e a melhor coisa que uma mãe pode dizer pro filho é: vá trocar os pijamas se você quer fugir e ir por outro mundos e matar todos os tipos de bicho alienígenas. Tá bom, né? Eu sou o Lanzoni e eu prefiro música clássica do que orquestrada. Vocês vão entender a seguir durante o cast. Aqui é o Frajola e estamos num ambiente muito alegre, mas infelizmente o que eu vou falar vai ser muito triste no decorrer do cast. Que é isso? Então hoje vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre franquias que desapareceram do mundo dos games, né? Boas ou ruins, ou tanto faz, ou sabe? São franquias ou importantes ou não pro mundo dos games que evaporaram, nunca mais... Ouvi falar e sumiu. Então vamos rapidinhos para os e-mails. Só dois e-mails, não pulem. Abraço. Teletransporte. Julie, agora estamos com todos presentes, né, na leitura, sim, de e-mails. É um milagre da natureza. Mas antes vamos ler uns recadinhos. Mas antes o patrocinador. Quais os recaditos, Matheus? Os de sempre. O primeiro, Super Controle Draw. Ah, agora sim, vamos explicar. O que aconteceu com o Super Controle? A gente tinha um programa toda terça, das 9 às 10 da noite. E tal, agora a rádio mudou, teve umas repaginações de programação. O esqueleto invadiu a rádio, claro! E aí agora, como eles disseram na rádio, vocês pediram, agora vai ter. Todos os dias. Todo dia. Todo dia, com tempo de quê? 10 minutos? É, agora em vez de ser um programa de uma hora, vai ser um drops, né? De 4 a 10 minutos, assim. É, daí a gente fala notícias, né? As notícias da semana que está passando. Daí, por exemplo, hoje, vocês estão recebendo esse cast quinta-feira. Vai. Se não for essa quinta, ignore. 3 da tarde, todas as 3 da tarde, menos sábado e domingo, né? Super Controle Drops na Viva News 92.5. Vocês podem ouvir online no vivanews.com.br. Tem lá, ouça agora. Ou no www.leouve.com.br. Isso aí. Então, né, esse recado, fica a dica aí. Lá tem toda a programação, e-mails, tudo que vocês querem fazer. A gente, como eu disse antes, não vai misturar um programa com o outro, né? Próximo recado, então, esse é importante. Galera, Garelli. O Frajola e o Rodrigo estão hoje aqui para pedir o seguinte: votem. Por favor, confiem na gente. A gente sabe. Primeiro, não vai rolar. O downloading é huge. Mas o segundo lugar tá aí, né, cara? Claro, o downloading, a gente nem quer passar deles, porque nós somos fãs dos caras, escutamos todos. Eu gosto, realmente. Claro, é uma das nossas influências, né? Sim. Mas votem na gente, né, cara? A gente quer votos de vocês. Faça esse modesto podcast ser o segundão. Seja um SBT da vida. Porque a gente ficando em segundo vai ganhar visibilidade lá pra frente, sabe? Os caras vão dar o prêmio assim: uau, quem é esse segundo lugar bizarro? Dreamcast, o que é isso? Resumindo, vamos fazer o Frajola ser o novo galã da novela das oito, é claro. Chega de José Maier. Chega de José Maier, agora é Jude Law Frajola. Já até pintei o cabelo. Então, ó, reforçando, votem onde vocês puderem, em todos os lugares, na casa namorada, prima da gostosa. Aquela prima gostosa, vai lá, desculpa, tem que votar e tal. A gente aquela sabe... guria que tu tá trovando no Messenger aí, vai lá e diz: bah, tem na tua casa, votar no negócio, meus amigos, posso ir aí? É, se ligou, né? Claro, posso ir aí. Tá. Então, eu sei que a gente sabe que isso é chato pra caralho pedir voto, mas agora a gente implora, espremer todos os votos possíveis do mundo. Então, né, recado é isso, né, cara? Agradecer a galera que comentou, né, que voltou a ouvir o podcast. Muitos, né? E também os que votaram na gente, que estão votando, que falaram que votaram na faculdade, o Alex Salve, um grande chapa, né? Isso. Agradecer também ao pessoal que comentou lá no Prêmio Podcast, as informações, comentou, quando votou, comentou, elogiou lá. Muito legal, obrigado. Gurizada. Então vamos ler só dois e-mails, né? Muitos e-mails, recorde de e-mails, né? Acho que foi uns 20, 30 lá. Ô, cara, muito mesmo. Sabe? Madonna. Então a gente vai ler dois. Mas pode mandar que a gente lê. Não, selecionados a dedo. A gente lê todos, certo, né? E a gente selecionou dois aqui a dedo. Um de uma pessoa que puxou mais pro lado do Mega e um do SNES. Então, é polêmica. O que a gente queria, né? Era o que a gente queria. A gente queria. Então tá, né? Primeiro e-mail e aí. Primeiro e-mail do nosso chapa, Patrick Borba, cabeleira, né? Grande, Tapes. Bonito, onde fica Tapes? Cara, Tapes apareceu no jornal RBS com uma cidade que, pra entrar, é toda esburacada, sabe? Nas rodovias. Então, Tapes, então... os buracos. Tapes fica próxima Lagoa dos Patos, se não estou enganado. Próxima Mostardas, aquela região ali do centro-sul. Enfim, vamos continuar. Aí, chapas do Dreamcast. Esse pod ficou sensacional em caps lock. Na minha opinião, o Mega Drive é o melhor. Principalmente pois os jogos são muito melhores e também porque somente tive ele quando criança. Olha aí, olha aí. Mesmo assim, prefiro Omega. Opa! Ali, ó, hein. Rodrigão, teu chapa, hein. Obrigado, Tapis. Omega também tinha excelentes RPGs, isso é verdade. Como Shining Force 1 e 2, Phantasy Star 1, 2, 3 e 4. Sem falar que vários deles traduzidos pra português brasileiro pela Tectoy, hein. Tectoy, um beijo. Na boca. Apesar de ter somente 15 anos... Oh, gurizinho. Como já comentei no último e-mail que mandei, já joguei excelentes jogos para o Mega Drive. Já que dentre os meus 4 a 9 anos eu tive ele, depois disso ele comprou um Dreamcast. Olha ali, guri bom. Depois um PS2 e agora com Xbox 320. Ah, não era. Mas mesmo assim, o console que mais marcou minha vida foi o Mega, como sempre na infância. Obrigado. Né? Até as teorias de Six aqui. Que... E quantos anos ele tem? 15. Ó, oh, o guri é novo e jogou Mega. É novo e jogou Mega. Fica aí a dica pro pessoal aí que é mais... O pessoal que é mais novo jogar... Ó, não tem desculpa, sabe? Joguem todos. Ó, e aqui ele vai citar uns jogos que ele disse que o SNES ficava no chinelo. O que é isso? O Sonics... Claro. Altered Beast. Golden Axe. Claro. Boa, boa. Muito bom. Toy Jam and Earl. Isso. Clássico. Jogão, cara. Jogão. Shinobi. Ó, Shinobi, eu vou falar a verdade, cara. Eu ficava com muita inveja de jogar esse jogo de ninja. Eu adorava ninja, esses negócios, e não tinha pra Super NES jogo de ninja. É, cara. Nunca teve, cara. Pois é, verdade. Até que eu descobri um que era Ninja Masters. E aí ele diz assim, e muitos outros. Todos esses me fazem até hoje ficar muito feliz. E com certeza o 16 Bits é até hoje a melhor geração forever, aê, ever and ever. Ali. Abraço a todos. E aí ele diz assim, Lanzoni, estou contigo na briga. Até passo vaselina se quiser. Aê! É isso, irmão. Vamos quebrar o abraço. Isso aí, venceu. Vaselina, não. Vaselina era mentira. Então, né, esse foi o lado do Mega. Foi o melhor e-mail do Mega. O cara que vai defender o Mega. Não, gostei bem. Disso aí. Mandou e agora, bem. Um que defendeu o Super NES. Agora. Esse é o Fernando Soares. Dreamcast. Vou direto ao assunto dessa vez. Pod sensacional. Olha só. Olha ali, ó. Sensacional, é o segundo sensacional. Relembrei de toda uma pré-adolescência com este cast sobre os 16 bits. E com certeza sou do clã do Frajola e do Julie. Adoro o SNES, mas ainda assim joguei muito Mega Drive. Na briga dos consoles, com certeza, o SNES e o NES ganharam de lavada da SEGA. E o PlayStation só derrubou o que já estava em decadência. Isso me faz pensar que a SEGA não venceu nenhuma geração de games, e no Mega, com certeza, foi onde ela se saiu melhor. Gostei muito da discussão no final do cast. E Fuga e Six tem um belo ponto quando dizem que muitos dos jogadores de hoje só querem remakes e coisas antigas de volta. Mas quem disse que não tem jogos ótimos dessa geração é pra limpar a boca com sabão. Estamos vivendo na melhor era dos games. E como falaram, não lembro quem foi, a geração apenas peca em RPGs. É, isso é verdade, né? É, RPG eu acho que Play 1 e Play 2 ali não teve, sem né? Sem falar que os RPGs agora não são tão originais, são sequências ou ideias. Ou remakes. Na época do Play 1 e tal, era coisa original. Assim. Pois é, até no Play 1, né? Era umas coisas novas aí, sabe? Foi o que mais saiu RPG. Não, ah, com certeza. Mas então ele continua. Mas de resto, tudo está saindo perfeitamente bem. Temos portáteis para a geração que não tem tempo. Temos videogames de mesa para os mais hardcore. PCs e Xbox, né? Videogames com Blu-ray, PS3, né? E algumas coisas exclusivas. Videogames para a família, Wii, né? Então, tem de tudo, para todos os gostos. Pensem nisso. E é verdade, saca? É? Eu acho que a gente reclama de boca cheia, porque... Isso é verdade. Tem a geração SNES e Mega nos portáteis. Não reclamem que tem. Tem coisa nova, boa, saindo. Um exemplo é o Batman, né? Que ninguém dava um pinto. Tem muita coisa, sabe? E pro Six gostar de uma coisa, tem que ser foda. É, e ganhou bem, né? Esse jogo aí, pô, cara. Eu falo, eu reclamo pra criar polêmica. Então ele falou isso, pra gente pensar que essa geração está sendo a melhor, com certeza, isso tende a melhorar. E ele coloca aqui no final, OBS, uma observação. Uma dica ao Frajola. Pra quando ele quiser terminar Sonic, use a dica seguinte. Pois nos emuladores de Mega Drive não tem suporte a Game Shark. Opa! A dica é a seguinte: para cima, para baixo, para esquerda, para a direita, segura A e aperta Start na tela inicial onde o logo do Sonic aparece. Depois disso, meu amigo, uma seleção de fases aparecerá para você jogar. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Pois é, dica de Sonic 1 para quem quer virar o Sonic. Frajola, por favor, o que, que tu tem a dizer sobre isso? Olha, eu quero uma prova dele me mandando uma fita gravada do jogo Super Metroid virado 100%. Eu não conheço ninguém que fez isso. VHS. Eu não sei. Não, mas ele não quer dizer que tu não vira, ele quer dizer que tu não virou Sonic, saca? Não. O Sonic tem que jogar. Mas ele citou Game Shark, pô. Então tá, a gente vai voltar aí pro cast. Valeu pelos e-mails, gurizada, continua mandando e-mails. E era isso, um abraço. Obrigado a todo mundo que aguentou até agora. E é isso aí, Thiago Musashi, pra ti também, né? Abaiô. É. Vai ser gíria, vai ser gíria. Então, esse cast, né, como a gente já falou, vai ser sobre franquias que desapareceram, sumiram, algumas faleceram. E, gurizada, não, vai ser parecido com das continuações. A gente não vai falar, ah, esse jogo ia ser tão bom se tivesse uma continuação. Não, a gente vai falar sobre as franquias, num geral, sabe? Franquias famosas pra época, que simplesmente desapareceram, sabe? Nós vamos dar uma pincelada no que elas são e fazer uma microanálise o porquê não teve continuação. Pois é, e a gente escolheu umas franquias que a gente gosta, assim, né, pra falar por que sumiram, quantos jogos tiveram, essas coisas. A maioria das vezes sem nenhum o porquê desapareceu, onde tá, né? Alguns porque ficaram, sei lá, datados com o tempo, né? Não só graficamente, mas histórias, assim. Mas mesmo assim, não teve tentativas, né? É, não tiveram tentativas e são franquias que, fica a dica, vale a pena relembrar. Até a gente, não confundam que a gente tá sendo saudosista, né? É, pois é. Ah, né? Porque é antigo. Não, a gente tá falando de franquias que desapareceram, que tranquilamente poderiam estar aí hoje em dia. Então, a dica, a primeira fica a dica do dia é joguem todos os jogos que a gente vai falar. A gente quer só citar algumas franquias boas que começaram lá atrás e tem até hoje. Por exemplo, Resident Evil, Mega Man, Final Fantasy, mais o que, gente? Street Fighter, cara. Street Fighter. Olha o Street Fighter 4 aí, o sucesso que tá fazendo, né? Acho que foi o melhor Street Fighter de todos, sabe? Crash Bandicoot continua até hoje. Tekken, um belo exemplo, agora, fim do mês vai sair, né? Sim, mas, tipo, Tekken é uma coisa que começou no Play 1 e, cara, tá aí até hoje, sabe? Não é uma franquia tão antiga assim, mas tem. Sim, é verdade. Pega o exemplo do Dragon Quest, começou lá no NES e tem até hoje. Dragon Quest 9. Virtua Fighter. Star Ocean, que tem até hoje. Grandia, vários jogos, né? Claro, claro. E, bom, e franquias que desapareceram. A gente vai citar umas famosas aqui, né? Cara, Alex Kidd. Na época era pra ser um mascote pra concorrer com o Sonic, né? Era pra ser tipo um mascote da SEGA e tal. E todo mundo curtia. Esse mascote eu joguei muito, velho. Todo mundo curtia e tal, mas aí parou. Pois é, o Alex Kidd foi pro saco. Ele vai aparecer no jogo de corrida da SEGA. É, pois é, uma homenagem. Eu vi, vai sair. Não, Ryu, tinha ele no Sega All Stars Tennis. Ah, ele joga tênis também. Adventure Island. Esse aí. Vocês lembram desse jogo do NES? Começou no NES, foi pro jogo Super NES. Tu era um cara de calção em boné e tu pegava as frutinhas. Sim. Tu andava de skatezinho. Eu joguei isso aí, eu tinha isso aí. Adventure Island. Quem lembra? Bubsy. Bubsy. O gato. O gato bizarro. Na época era. Bubsy era pra ser o negócio da época. Foi propaganda, por trás de propaganda, saiu pra todos os videogames que existia. Sério, eu acho que até pra calculadora saiu aquela merda. E era muito bizarro esse jogo, porque era muito ruim de controlar, assim, e tal, e não deu nada. Saiu um 3D que era um cocô. Então, vocês viram, nenhum dos jogos que a gente tá falando de franquias desapareceram, nem todas são boas, né? Claro. Tem jogos aí que morreram. Desapareceram por ser uma defecação. Tem uma pra ti, Gex. Gex. Ah, verdade. Gex sumiu também. O último, né? Acho que foi pra 64. Né? Gex é uma. Isso aí é uma franquia começou que eu começou no 3DO, cara. Uh-huh. Eu joguei no Play 1. Era pra ser o mascote do 3DO, entre aspas. E era 2D, disseram que era muito legal. Aí teve os 3D. Que tem outro. Saiu outro. Croc. Vocês lembram do joguinho? Croc só tem um. Não, tem dois. Tem dois. Croc tem dois. Croc. Mas dois acho que Croc, Spirit the Dragon. É. Que só tem dois, três. Eu acho que era meio época do PlayStation 1 que era modinha esses jogos. É, nem Medieval. Medieval, Nightmare Creators. Nightmare. Tipo, são jogos aí que morreram, sabe? Não era tão bom, mas também não era tão ruim. Era a época PlayStation. Echo the Dolphin. Tá. Detalhe, Echo the Dolphin chegou a sair pra PlayStation 2 como Echo the Dolphin Defender of the Future. É o mesmo do Dreamcast. Eu joguei ele e só ficava pelo gráfico mesmo. O gráfico era muito bonito. E é isso aí, né? Echo the Dolphin é um golfinho, né? É o colibri, né? É o colibri. Colibri é a sequência de Echo the Dolphin. Natureza, bom, né? Essa aqui não sei se considera franquia, né? Mas acho que sim, porque teve dois jogos. Perfect Dark, né? É. Teve o 1 e teve o 0. Eu e acho aí, que cara? Sumiu porque, né? O 0, cadê? Killer Instinct! É, a Rare tá lá sem... A Rare sumiu pra onde? A Rare tá cocando no Aipim lá, tranquila, sem vaselina e tal. Darkstalkers, não sei se vocês lembram. Darkstalkers. Claro que sim. Cool Borders. Eu joguei. Jogão. É jogão. Jogão, hein? Jogão. Jogão. O Borders foi uma coisa que eu jogava. Tá aí no meu top 10 do Play 5. Até final 7 botou o minigame do Cubo. Rock'n'Roll Racing, que teve o 2 aí, que teve o... Como é que é o nome do 2 lá? Red Asphalt. Que é da mesma produtora e lá, sumiu mesmo também. Mesmo estilo. Olha só esse, cara, eu curtia muito esse jogo. Infelizmente sumiu, né? Olha só, era pra lutar com o Zelda. Brave Fencer Musashi. Bah! Saiu saiu só pra Play 2, mas não justificou. Não, saiu pra Play 1, né? Saiu pra Play 1, que era tri bem, e o Frajola ria que eu jogava esse jogo. Mas eu joguei, cara. Que isso, Frajola? E daí saiu 2 aí pra Play 2, meio em cel shading, foi meio whatever, né? É, não. É um jogo da Square, né, cara? Square o Saga Frontier, Saga Unlimited, esses jogos da série Saga também, RPG da Square. Saiu 2 pra Super NES e 1 pra Play 1. Saiu pra Play 1, saiu pra Play 2 também. O Mana, sabe? São RPGs que sumiram, né? Legend of Mana, o Secret of Mana, que saiu pra Play 2, né? Tanto que o primeiro que saiu pra Super NES, fala entre os 10 melhores de Super NES. Pois é, falam tão bem desse jogo, eu não cheguei a jogar, mas tá louco, né, cara? Olha só, gurizada. Dino Crisis. Morreu no 3, né? O Dino Crisis. Cara, que é um lixo. Quem jogou em Xbox normal, né? O Dino Crisis, Dino Crisis, por favor, nos informe. Porque não sei, hein? Hein? Porque dinossauros e Star Wars não combinam, começa talvez. Começa com a história, né? Que é ridícula, né? E é claro, a gente não pode citar vários beat'em ups que sumiram com o tempo, né? É, que beat'em up eu acho que sumiu por ser datado. Ficou datado, né? Ficou aquela coisa, ninguém mais joga beat'em up. E beat'em up agora só voltou com o God of War, né? O God of War é considerado um slash. Hack and slash. Hack and slash, né? Que não é um beat'em up, né? É um beat'em up aprimorado. Evoluído. Que não é o Final Fight, não é o Streets of Rage. E tal. Tem aquele Streets of Rage 4 que ia sair, não saiu, que virou. O Dreamcast? Que virou aquele. E o Fighting Force virou. Ah, 1 e 2, tu jogava bastante. Eu gostava pra caralho. Tinha pra 64. Duke Nukem. Duke Nukem, que é o Forever aí, vai ter o Trilogy agora, mas ninguém sabe se vai sair ou não, né, cara? E muitos, né? Muitos outros. Groovy. Então, né? Agora a gente já falou muitas franquias, né? Vamos começar com os nossos pickups, as nossas escolhas. A gente vai pegar os nossos pickups, né? Os nossos melhores jogos aí. Nossos pickup aí. Que a gente sabe que a franquia desapareceu e agora a gente vai explicar por que ela desapareceu. Então, cada um escolheu dois jogos, né? A gente fez como o cast anterior dos Continue, né? E vai falar por que sumiu, quantos jogos tiveram, que são jogos que valem a pena ser jogados. Então, quem quer começar? Galera, esse jogo foi notícia esses dias, de um possível, acho que vai sair, né? Pense você é uma minhoquinha, corre, de repente revolta. Cai um corpo robótico em cima de você e você entra nesse corpo robótico e faz mil aventuras. Sem detalhe, você era uma minhoca whatever no mundo, cai uma roupa, uma suíte do Halo na cabeça da minhoca. E aí, o que ela vira? Heartworm Jim. Shine Entertainment, um beijo. Bom, o próprio nome do jogo, tu é uma minhoca, o de minhoca ajuda seu amigo cachorrinho lá, o Puppy lá. Ele é equipado com uma armadura robótica, foi desenvolvido pela Shiny, foi lançado primeiro para o Mega Drive. Sério? Não sabia disso. Primeiro. Pensei que era primeiro para o Super NES. Primeiro para o Mega Drive, 2 de agosto de 94 e posteriormente para o Super NES, 23 de junho de 95. Olha, um ano depois, hein? A Blast Processing ganhando, hein? Aí que tá. Só que eu tenho a primeira polêmicazinha. O que é isso? Coloca o vídeo lado a lado, que nem hoje eles colocam do Play 3 do Xbox 360. Que geralmente o 360 ganha no Play 3. Coloca o do Mega e do Super NES e vê qual é o melhor. Quanto em gráfico, pior que é o Mega. E não tô falando como defensor. O Super NES tem muito mais capacidade, porém, este jogo os caras programaram numa forma assim muito foda. Capricho, isso chama capricho. Que ficou vontade, melhor, né? Que incrivelmente, o único jogo que eu conheço que ficou melhor no Mega do que no Super NES. O link está no post da comparação dos jogos. Claro, com certeza. Eu sei que na época do lançamento ele foi bem recebido, graças à animação, que era toda detalhadinha, aquela gama de cores, cenários carismáticos, os designs e tal. Tudo, o jogo em si era um carisma, né? Isso. Carisma puro. Carisma puro. O humor do jogo, as piadas. A jogabilidade toda polida, assim, a jogabilidade bem fácil. E o humor nonsense, né? Não, o humor era excelente. Quem lembra aqueles minigames de jogo de perguntas? As vovós saindo na escadinha, caindo. As vovó. Au! Sim, au! A primeira fase do jogo, tu tem que lançar uma geladeira no espaço. Sideral, né? Espaço sideral. E as vacas. Aquela volta no final, né? E tinha que proteger as vacas e carregava as vacas, coisa e tal. Enfim, foi o primeiro jogo a receber nota máxima na Games Master e na Game Info. O primeiro jogo a receber nota máxima. Primeiro jogo ever. Eu sei que teve dois jogos, né? Heartworm Jim, né? Teve três. Teve o 1. o 2 e o de 64. Esse aí foi um cocô. Saiu só pra 64, esse 3D aí. E pra PC também saiu. Ah, saiu pra PC. Tá, resumindo. Aí o 1 fez tanto sucesso que fizeram uma edição especial pro Mega CD. Teve o 2 pro Mega Drive, saiu no Natal de 95. Super NES saiu um mês depois. Pra PC, 3 meses depois. E saiu pra Play 1 e Saturno. O quê? O 2? O 2. Sim, eu estou atrás desse jogo. É. E para Game Boy Advance, 6 anos mais tarde. Aí teve mais o 3D que saiu pra Nintendo 64 e pra PC. 31 de outubro de 99, que, desculpa, né? Quando é 2D, é pra ficar 2D. Não faça um 3D. Foi o último, né? Foi o último, depois morreu. Enfim, musiquinha carismática e tal. Agora eu vou abrir uma polêmica. Tommy Tallarico fez as musiquinhas pro Mega CD, né? Certo. É uma bosta. Rapaz, sério? É uma... Eu não gosto das músicas. Eu acho o rockzinho... Tipo, é tri. As músicas são tri, só que não combina com o jogo. Por quê? Porque tu ouve a musiquinha clássica lá, a Lorenzo Soil, por exemplo. Isso. Ah, ou a Moonlight Sonata. Cara, eu prefiro as musiquinhas antigas. O rockzão Tallarico é tri a fuder, mas não combina com o jogo. Porque eu tô acostumado com o 1 e o 2. Pode ser, né? Eu nem sabia disso, que as músicas trocavam, sabe? É, sim, eu achei que fossem versões melhoradas, assim. Eu também, que... Tanto é que eu pedi... Né? É, tipo, melhorado, só que com um rockzão mais pisado. Fica meio nada a ver, saca? Tanto é que eu pedi o link pra vocês. Aí vocês me passaram. E eu ouvi as músicas e achei... Tá, mas é do jogo mesmo? Aí eu fui jogar o de Mega CD e era, saca? A qualidade é bem melhor, mas eu prefiro a música clássica. Não combina, né? Sem falar que o jogo, o 1 e o 2, é muito divertido. Há rumores... Rumores, ou tá confirmado? Vai sair o remake em HD? É, isso. Saiu pra iPhone, né? Que iPhone, eu não sei quem conta como console um iPhone, não sabe? Não dá, cara. Não sei não. O pessoal conta, cara, mas tipo... Não sei não. Cara, é um celular, tu vai jogar joguinho, sabe? Não jogão, tu vai jogar para joguinho. Pular, aperte 2. É, eu sou do Six. Quem é que conta? Não sei quem conta como um console, sabe? E aí que tá. Aí eu ouvi uma entrevista do diretor do jogo, é Richard Apel, acho que é o nome dele. Se não for... O cara que fez o papel do diretor no Curtindo a Vida do Idade. Não, não me chuta. Aí entrevistaram... Deixa pra ficar outra palavra. Enfim, ele deu uma entrevista e pediram se ele ia fazer o jogo de novo. Só antes da Shiny falir, saca? A Shiny faliu? Pera aí, cara. Faliu? Como assim? Conta a Shiny história. Faliu. Inclusive a Shiny do Red Asphalt. E do MDK. MDK. Wild 9 MDK. Wild 9 era chamado como sucessor do Hearthstone D. E o sucessor espiritual desses jogos era o Skull Monkeys. É Skull Monkeys. Quem exatamente lembra de Skull Monkeys? Esse jogo aí. Cara, é o Hearthstone D em 3D, sabe? Massinha de modelar. Enfim, galera que não jogou, jogue. É jogão. É jogão. O humor do jogo, assim, acho que um outro jogo, só que eu vi com um humor parecido, foi o MDK, cara. É, eu acho que sim. Que é da Shine, né? Sim, que é dos mesmos caras, tipo, e o... Cara, é excelente, excelente. O primeiro é aquela historinha... Cara, não tem muita história nesse jogo, né? É salvar a namorada daquele bicho bizarro. É, do Psycho. Sim, ainda tu vira o jogo, spoiler alert, tu vira o jogo ainda, a namorada tira, abre um zíper e ela é o inimigo final, sabe? É verdade. Daí ela tira o zíper e é uma vaca. É. Daí ele tira o zíper e também é uma vaca. Sim, é verdade. É muito inocente esse jogo. Eu acho que essa franquia morreu porque foi datado, sabe? Tá certo? Agora falou, vai ser pra iPhone. Quem conta iPhone, vai ser pra iPhone. E fim, sabe? E esse 3D, alguém jogou o 3D? Rodrigo, tu chegou a jogar o 3D no emulador, alguma coisa? Eu joguei numa locadora uma vez, quando eu morava em Santa Catarina. Eu achei legalzinho o jogo, 3D, não sei o quê, porque eu era fã de PlayStation, não sei o quê. Só que hoje, analisando, não é do meu agrado. Prefiro 2D. Esse 3D aí não fez sucesso porque foi mais um jogo do mesmo, né? Foi aquela engine do Banjo, do Mario 64, só que não foi boa, foi pior, sabe? É, que nem tu falou do Spyro, desses outros aí, era tudo mesmo. Era tudo modinha, né? Sabe? Era tudo aquela coisa, uau, 3D, uau, 3D, 3D, 3D. 3D, 3D, ficou tudo a mesma coisa, só que isso aí ficou pior, da cara. Era tipo moda, a época, né? Que saía os 3D nos quadrinhos da Turma da Mônica, né? Tinha 3D por tudo, né? Anyway. Anyway, é um jogão, né? Joguem aí. E é uma franquia que sumiu. Ruby! Agora, Julie. Eu vou falar de uma franquia muito famosa. Nintendo. Com certeza. O Nintendo Boy. Cara, por favor, essa franquia é muito legal, Felipe Dilon. É de mulherzinha. Não é, não. Essa aqui é a respeito. É a fuder. É um dos maiores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. F-Zero. É muito bom. É muito bom. Esse eu tenho inveja de não ter no Mega. Admito. Pensei que tu ia falar de Gran Turismo. Porque é Forever. Peraí. Gran Turismo, os caras voam? Não. Até quanto os caras do Gran Turismo voam? 300 no máximo. F-Zero vai até 1000 km/h. O que é isso? 1000 km/h. Repito, 1000 km/h. Quem é o cara do F-Zero lá? O Falcon. Captain Falcon. F-Zero é uma franquia que começou no Super NES como exemplo. Exemplo pra mostrar o Mode 7, né? O Mode 7. Que era um negócio que só tinha no Super NES, que ele simulava 3D, zoom e blá blá blá, umas coisas loucas assim, né? O F-Zero foi lançado na época, foi em 1990 no Japão, se não me engano, 91 nos Estados Unidos. Quem foi o designer do jogo e idealizou tudo e produziu tudo? Quem? Shigeru Miyamoto, nosso óbvio. Chapa. Um óbvio. Abraço. A próxima vez eu vou jantar na tua casa, hein? É? Ele fez o 1 e tem o 2, como é que é essa história? Isso. Agora eu vou contar. Era pra ter o 2, né, pro Super NES, porque fez muito sucesso, vendeu muito bem. Isso mesmo. O que era F-Zero? F-Zero eram corridas futuristas que se acontecia no século 26. Estamos no século 21, era no século 26. Olha a loucura, as máquinas, as populares machines, que nome original, né, tá louco, do F-Zero, foram criadas por um piloto que corre de F-Zero. Elas foram criadas pelo chapa Dr. Clash, piloto da máquina Crazy Bear, que acho que tá no F-Zero X. Enfim, a história do F-Zero, eu não vou comentar muito porque é muito bizarra, porque ela tem até reboot da história, sabe? Nossa, mas isso vamos deixar pra depois, é. E o F-Zero fez muito sucesso, tava, queriam lançar um F-Zero 2, e queriam lançar pro Satellaview. Você que escutou o Dreamcast de Super NES, o Dreamcast de 16 bits, você sabe, o Satellaview era um sistema de satélite que baixava as coisas da Nintendo. Você baixava jogos e tal, até saiu um fazedor de pista. E esse F-Zero 2 era pro Satellaview. Pista Maker? Como assim? E esse 2 saiu com os gráficos melhores e tal. Sequência das pistas, quem não lembra da Mute City, né, cara? Que tem a música clássica. Aumenta aí, Six. Música clássica da Mute City? É claro. Mute City, aí o F-Zero 2 continuava direto daí, sabe? Era outros pilotos, outros carros e tal. E era pra ter lançado nos Estados Unidos, mas os caras desistiram. Por quê? Por causa do 64. Logo depois saiu o F-Zero X pra 64. Na época foi polêmico, porque não tinha gráficos muito bons, textura muito boa. Mas era bom o jogo. Era bom, né? Agora porque permitia ter mais de 40 carros ao mesmo tempo, sem perder nenhum slowdown, slowdown. 60 frames por segundo direto. E na história acontece antes do 1. Seria o primeiro grande prix do F-Zero. Seria como se fosse o primeiro pra testar as máquinas mesmo, sabe? Seria antes, assim. Mas a história do F-Zero não dá pra levar muito a sério, né? É um jogo de corrida. Jogo de corrida não tem como. Claro. E o F-Zero X lançou na época, vendeu muito bem, fez muito sucesso e tudo, até pro 64DD. Saiu o fazedor de pista, só no Japão, é claro. Muitos caras novos no Super NES tinha 4. Lá tinha, sei lá, 50. Pilotos carismáticos, Capitão Falcon. Vou citar aqui. Capitão Falcon, Dr. Stewart, que é o Dr. Louco. O Pico, que é aquele negócio verde lá, que ele dirige o Wild Goose. Era fuder. Eu pegava esse aí. É, o verde, hein? Eu tô lembrando de memória, pra te ver quanto carismático era. E o Samurai Goro. Esse aí que dirigia Samurai. O vermelho, que era o Fire Stingray. Olha, eu tô lembrando de memória, cara, pra te ver quanto a fuder que era. Capitão Falcon, estrela da série, né? Tem todos e tal. Depois do F-Zero X, por favor, joguem nesse emulador, que não funciona muito bem, mas joguem, se você não tem no 64. E depois veio o F-Zero GX, né? GX e AX. O GBA, então, foi anunciado logo antes do GameCube. F-Zero Maximum Velocity. Todo moldado no Super NES. Novos carros, novos pilotos e tal. Até o Turbo e tal. Os esquemas que tinha no F-Zero X não tem mais, assim, de bater nos outros carros e tal. É todo Super NES. Excelente, muito bom. Tu quer o clima do Super NES na sua mãozinha. Logo depois, saiu o F-Zero GX e AX. GX era de GameCube, AX era de Flipperama. Sim. O quê? Não sabia disso. F-Zero pra... Deixa eu falar. Tinha 3 tipos de máquina pro F-Zero AX. A normal, a que era um pouco mais caprichada, que era só dentro de um cockpit, tipo o Afterburner. A Ultra Combo. E a Deluxe, muito foda, que era tu tava dentro de uma nave do F-Zero. Sim, dentro do abria o cockpit e entrava. Muito foda, gráficos de GameCube. É a evolução do F-Zero X, né, cara? Não, imagina, dentro do cockpit. Pô, eu não sabia disso. Se eu não me engano, a história é antes, até no século 22, esse aí. E a evolução do F-Zero X, tu podia pegar o save do fliperama, jogar em casa. Tinha umas máquinas e uns pilotos que só tinham no fliperama. Podia abrir no GameCube, que era o único método da Bielis, era assim, jogando no flipper. E é claro que só ficou no Japão, né? Sabe quem ajudou a fazer? O F-Zero Segi Namco. Ah, claro que sim. Fizeram a placa Triforce. Não era a Triforce, exatamente. Isso, a união das três portas. Isso, Sega, Namco e Nintendo. Olha só. Parabéns. Na época casou muito, muito, muito furdunço, porque era Nintendo nos flipper e tal, só na época do Killer tinha isso aí. E a Sega que também manjava no arcade. E por favor, né? Depois saiu outro pra GBA, né, Game Boy Advance, que é baseado no anime do F-Zero. Que? Tem um anime? Tem um anime? F-Zero Legend, a lenda de Falcon, do Capitão Falcon. Esse anime é muito famoso no Japão, conhecido, mas não tem nem legenda em inglês direito. Teve uma empresa que chegou a comprar os direitos pra passar nos Estados Unidos, mas não passou. Então não tem nem legenda em inglês piratinha, gurizada, em português menos ainda. Dúvida, dúvida. Esse F não seria Falcon? Falcon Zero? Não, F-Zero é por causa da Fórmula 1, que seria a Fórmula 1 mais foda, então seria F-Zero. Fórmula Zero. E o anime, o nome do anime é, como seria traduzido em japonês, seria A Lenda do Capitão Falcon, né? Falcon Tatakai no Senshi no Falcon. Quem é o principal do F-Zero é o Rick Wheeler. E o nome no Japão dele era Ryu Suzaku. Ele é um chapa que é um policial, acorda sei lá quantos anos no futuro e começa a correr junto com o F-Zero e tal, e vai atrás do Capitão Falcon, que é uma lenda, enfim, uma loucura. O anime é massa, eu assisti os episódios no YouTube, fica a dica, tá o link no post. E o jogo do GBA segue a linha do anime, né? Tem historinha, tem o modo story, que é muito legal, eu joguei, é muito legal. E olha, hein, o GP Legend, esse do anime, é só no ano 2201, hein, pertinho. Tá chegando aí, tá chegando. Tá quase ali. E depois saiu a sequência desse aí, que é o F-Zero Climax, que esse é eu acho que é realmente o F-Zero fodão pra GBA, que tu pode fazer pistas. O último jogo foi esse, então. O último jogo foi o F-Zero Climax, que saiu Amigo só no Japão. Frajola 007 está comemorando. Por que essa franquia sumiu? Por que o Wii não volta? Cadê o Wii? Cadê F-Zero Wii? Onde está o nosso F-Zero pra Wii? Saiu pro Virtual Console, o 64, o F-Zero X e o F-Zero Super NES, o 1. É, isso sai sempre, sabe? Só que franquias novas. Cadê? Desapareceu, sabe? É um jogo ótimo. E o término da franquia foi em que ano? Que ano que terminou o F-Zero? Qual foi o último F-Zero que saiu? Foi esse Climax louco aí, que seria a sequência do Legend. 2004, cara. Faz mais de 5 anos que a gente não tem nenhum F-Zero novo, hein? Deu um sumiço. Está desaparecida. Desaparecida. Não é que nem a do Rodrigo, que ele falou que o Arthur Mundinho sumiu, morreu, sabe? Faleceu, uma pena, Shine foi. E a Nintendo continua aí, né? O F-Zero não ficou datado, porque saiu pra GameCube, cara, daria como fazer agora pro Wii com os controles. Julie. F-Zero, cadê você, meu amigo? Eu, minha vez de falar da franquia agora. Mas então eu vou falar uma franquia que fez sucesso no Mega Drive. Quem jogou sabe que é jogão. Teve uma lenda que ia sair um jogo para PlayStation 2 em 2003, mas não saiu nem do papel. Porque é claro que a empresa dessa vez faleceu. Então a franquia está morta. Não tá nem com a SEGA. Qual é a empresa? É a Blue Sky Entertainment. Vector Man. Até o Frajogo. É, a Blue Sky, né? Então a SEGA, ela fez Vector Man 1 e 2. Vector Man 1 foi lançado em 95 e Vector Man 2 em 96. Pra Saturno, né? Também foi lançado pra PlayStation 2, né? Como parte da SEGA Genesis Collection. Também foi pra PSP, olha aí, fica a dica. Da Sonic James Collection. Estou comprando na mini nova hoje. E pra GameCube também foi lançado, tipo, aquelas coleções, né? Essa loja mini nova aí é muito... Saiu também pra Play 3 e Xbox 360, como na Sonic Ultimate Genesis Collection. Uhum. Que tem vários jogos do Mega, né? Inclusive Vector Man 1 e 2. Sim. Cara, a Blue Sky Software é uma empresa muito pouco conhecida. Ela foi conhecida numa época por causa do Dick Tracy, do Master e do Mega Drive. Ela não é tipo um terceiro estúdio da SEGA com nome? Não, não, não. Eu sei que ela ficou... não é nem terceirizada a SEGA. O único jogo que ela fez que ficou bom, famoso, foi Vector Man. E não fez muita coisa, sabe? Depois a empresa acabou em 2000, terminou em 2000 com... na decadência total, fazendo jogo em Java. What the fuck? Tipo, pois é, né, cara? Decadência total, né? Uma pena, né? Então, né, o Vector Man 1 e 2. O Vector Man 1, o jogo se passa em 2049. É pertinho. Olha, é o AUI total, velho. Porque a história é a seguinte. O mundo inteiro ficou poluído por causa dos humanos pau no cu. E daí, como em AUI, né, eles deixam o Oli aí, né? Em Vector Man, eles deixam os chamados Orbots. Que são os robôs Vector Man, vários robozinhos, pra limpar o lixo, pra população voltar depois pra Terra, sabe? E daí, um cara lá fica... fica maluco, eu não lembro o nome dele. O nome dele é Warhead, ele fica maluco por causa de muito lixo nuclear. E daí ele quer dominar a Terra e o Vector Man tem que salvar. A história não é muito coisa, sabe? É clichê de 16 bits total, né? Cara, é um jogo em 2D, né? Foi uma briga com o Donkey Kong, porque o Donkey Kong saiu em 95 e o Vector Man saiu uns meses depois pra mostrar que o Mega Drive também tem um 3D wannabe, sabe? Tem um 3D quase lá, sabe? E provou que o Mega também tem bons jogos tem quase 3D, né? E o jogo 2 é que é bem no final do 1, sabe? Termina, ele vai dar uma banda com a nave dele. Ele fica dançando na nave dele, o Alala. As bolinhas dançando. É, daí vem um míssil de uma terra desconhecida e é uma viúva negra gigantesca que ataca o planeta Terra e destrói a nave dele. Já tem que salvar a continuação do Alien 2, como é que vai ser? Não, eu acho que cada jogo tem 20 fases por aí, sabe? É, o primeiro jogo é por episódio, o segundo jogo é por cenas. E o primeiro jogo foi em fotos, né? As animações. O segundo jogo já teve animação meio em wannabe CG, sabe? Tá, o 2 sempre que console. Pra Mega Drive também. Que ano? Em 96. E a SEGA, olha só, a SEGA ficou com os direitos do jogo, mas ela não pode produzir um jogo do Vector Man. Porque por quê? Como assim? Quê? Porque a Blue Sky ficou com a Blue Sky ficou com 60% do Vector Man e a SEGA 40%. Então, a SEGA só possui o nome e pode lançar o Vector Man 1 e 2 pra quem ela quiser, sabe? Só que um jogo novo ela não pode fazer. Só junto da Blue Sky. Da Blue Sky. A maior aí, parte, né? Aí que está o motivo do desaparecimento do nosso chapa Vector. Pois é, Vector Man foi um belo jogo na época. Pena que o 2 saiu bem ali na finaleira, sabe? Do Mega Drive. Meio que ficou, agora já tem Saturno, já tem PlayStation. E, cara, o Vector Man 1 foi o primeiro jogo, foi um sucesso de vendas e foi hit do Mega Drive, sendo reconhecido como o melhor jogo de 95 da SEGA. É verdade. E o segundo jogo, né, como eu disse, foi muito pouco reconhecido, porque era 96 já tinha... Era já na tinha finaleira, né? E é um jogo datado, vamos falar a verdade. Sim. Se lançasse hoje, teria que renovar totalmente a franquia. Mas foi, né, sabe? Acabou, Vector Man é uma franquia. Quem lembra, lembra com saudosismo. Está guardado no cantinho direito do coração. E quem não jogou, fuca, por favor. O jogo não é fraco, então jogue. Infelizmente, a franquia morreu, né? Essa faleceu junto com o Arthur Mundin, né? Sim. Por causa da empresa, né? Cara, uma coisa que a gente queria falar é que muitas empresas de SNES, Mega Drive, tentaram partir pra 3D e muitas delas foram pro saco, sabe? É verdade. Uh-huh. Teve algumas aí que conseguiram puxar a bola por cima, tipo a do Prince of Persia, eu esqueci o nome. Ah, o Ubisoft. É, Ubisoft aí que... Eu lembro que fez o Prince of Persia 3D pro Play 1 lá, que foi uma bomba. E daí agora voltou aí com o Prince of Sands of Time, que foi o melhor jogo do Prince of Persia. Não voltou totalmente, verdade, sabe? Verdade. Então, eu tava lendo muitas franquias, muitas produtoras, empresas, foram pro saco por causa da transformação 2D e 3D. É que faltou a inovação, né? Aí que tá. Faltou a inovação, só né? Grafiquinho não adianta. E o pessoal não estudava mais. O pessoal que sabia 2D, vai ficar no 2D pra sempre, sabe? A Blue Sky morreu por causa disso. Não conseguiu fazer uma transição boa do 2D para o 3D. Groovy! Todo mundo sempre falou daquela historinha assim, ó. Bah, eu vou comprar aquele videogame pra jogar aquele jogo. E vale a pena comprar aquele videogame por causa de um jogo. Foi o que aconteceu a história comigo na época do Dreamcast. Desde então eu não havia jogado nenhum console da SEGA. A não ser o Saturno que eu joguei, muito pouco. Que isso? Isso é uma vergonha, realmente. Para um game maníaco, como a gente já falou em todos os casts, é uma vergonha. Mas eu tô voltando ao tempo. Tô resgatando. Enquanto estiver vivo, eu vou jogar. Voltando ao Dreamcast, né, então... Obra máxima de Yu Suzuki. Foi tudo que ele sonhou em um jogo, ele criou e fez, botou, enfiou no Shenmue. Direto, sem vaselina. Todo o carinho, o paixão que ele teve foi nesse jogo. O cara, eu acho que desde a época do arcade queria esse jogo, né? Eu queria. E agora conseguiu. Ele foi o projeto mais importante da SEGA, que ele vinha, esse projeto ele vinha antes do Saturno. É, época do pois Saturno. Pois é, teve uma lenda que o Shenmue ia sair pra Saturno, né? Sim, tem o vídeo. Tem até o vídeo, o link está no post aí, do Shenmue pra Saturno, que não saiu. Claro, ele primeiro apareceu no Saturno, só que... Mas não foi lançado, foi não só foi um vídeo. Lançado, foi... O hardware era insuficiente pra fazer o jogo do jeito que o Yu Suzuki queria. Mas que ano foi lançado, então, o Shenmue 1? Foi no final, praticamente em dezembro de 99. Foi junto com o Dreamcast, praticamente, né? É, o Dreamcast foi em setembro, né? Isto. E o jogo saiu em dezembro de 99. E no Japão, no ano seguinte saiu nos Estados Unidos. Ó, oh, muito bom. Engraçado que só foi o primeiro que foi traduzido... Pois é, teve Shimu 1, Shimu 2 e morreu, né? Tem a lenda do online, tem a lenda do... É. 3, aí, isso aí é tudo lenda. Surde. Mas então, Frajol, Shimu 1, 99, qual é a historinha do jogo? O Shimu 1, que se chama Capter 1. Capter 1, Capter 1, Capter 1, Capter 1, Capter 1, Capter 1, Capter 1. Capter 1? É, Capter. Yokosuka. Yokosuka é o nome da cidade natal, onde acontece o primeiro jogo, né? Esse primeiro episódio custou um absurdo. Na época, foi em 99, saiu Final Fantasy VIII. Justo. Custou pra Squaresoft 10 milhões de dólares. Foi o custo de produção do Final Fantasy VIII. E o Shenmue também, como lançou na mesma época, teve o custo em 70 milhões de dólares. Madonna! Bom, esses 70 milhões foi gasto em torno de 10 anos de produção do jogo. 70 milhões, durou 10 anos. Tá, 10 anos de produção, né? O segundo já teve um custo um pouco maior. Um pouco maior? Pouco maior. 90 milhões. Não é certo isso aqui. Os 70 milhões tá no site, tava no site da SEGA AM2. Vamos deixar bem claro que pode ser que esse dinheiro não foi gastado só na produção do jogo, pode ser gastado em publicidade. Só na criação e desenvolvimento do jogo durante 10 anos. Teve só esses dois, né, Franjola? É, o 3... Lembrando, né, que o Shenmue 1 lançou muita novidade. Muito. Como aquele lance de apertar o botão na hora certa, como é que é, os eventos, né? Big Time Event. O Resident Evil 4 copiou e o God of War copiou. Do God of War, velho, isso aí é do Shenmue 1. É de 99, meu. Ele havia aparecido num bem primórdio na época do Dragon Slayer. O jogo entra no gênero único, que é free, é Full Reactive AES Entertainment. Ou seja, o game é baseado na interatividade e liberdade total do personagem principal. Ele é inovador no sistema que simulava as condições reais de tempo e clima. Por exemplo, chegava às 7 horas da noite, escurecia, era noite. Chegava às 11 horas da noite, é a hora dele dormir. Mas isso tem no Zelda, isso tem no... Sim. Como é que é? No Brave Fencer Musashi. Ali e foi o que marcava, porque no Zelda tu podia ficar de noite dando banda. Horas, tu tinha que estar na cama. E o clima do tempo, que chovia, ficava noite, dia, escurecia, névoa, tinha bastante coisa. E sem falar que mudava o comportamento dos personagens, se chovia ou não, essas coisas. Isso, né? Tinha guarda-chuva, dia de sol, não aparecia guarda-chuva. Pois é. E sem contar os gráficos fantásticos, quase real. E é interessante que os personagens no jogo, que não tem nada a ver com a história, tu interage com eles. Por exemplo, eu não conheço o Six, eu quero chegar e conhecer ele, o que que eu faço? Pergunto pra pessoa normal ali, ela vai dizer, eu não conheço o Six, mas eu conheço alguém que conhece o Six. Aí tu vai atrás dessa pessoa. Só que geralmente eles indicam pra uma pessoa mais velha. O que é uma pessoa mais velha? Conhecimento. Conhecimento. No Japão, né, pessoas idosas têm toda uma carga e é respeito. E é mestre. E quase sempre eles sabem e te dão as dicas pra onde tu ir. Eu acho que essa grana aí foi gasta, além de tudo isso que a gente já falou, a inteligência artificial do jogo também tá... E dublagem. Tá muito... A dublagem. Cada personagem é uma dublagem própria. Voz, o rosto não se repete, nenhuma pessoa no jogo se repete, e isso é impressionante. Não repete. Impressionante. Não, pra época, sabe? Agora, normal, veja aí, tá o jogo. Mas 99. Isso tu aí. Pega, por exemplo, o GTA 4, que ganhou 10 em tudo. Tu olha o personagem, o rosto dele, se tu olhar toda a cidade, eu creio que tu vai achar. Com certeza tem um ou dois iguais. No Shenmue, não tem. Não tem. Tá. Shenmue 1 não fez tanto sucesso. Não, Shenmue 1 fez sucesso. Mas não se pagou, né? Não se pagou. No Japão ele fez bastante sucesso. Vendeu até quase o que o Yu Suzuki queria. Não chegou necessário pra fazer tudo, pra pagar o jogo, né? Um dos motivos que contam que a SEGA faliu não foi por causa do Dreamcast e jogo arcade, mas sim por causa do Shenmue e do Lundi, né? Qual é a história do Shenmue? Porque a gente sabe a história, tá? Mas a história do jogo em si, que é ter do 1 ao 9 ou é o 6? Aí todo mundo se engana. Eu sabia que era um absurdo, mas não era tanto. Eu pensei que ia ter 3, era uma trilogia. Shenmue 1, 2 e 3. Sabia que era uma quadrilogia. Mas na verdade são 16 capítulos. É verdade, 16 Shenmue. É uma novela, não, né? É uma novela. Na verdade que ele separa como se fosse uma novela, seria um 16 capítulos. E o primeiro capítulo é Yokosuka, que é a cidade natal. O segundo é o Shenmue 2, que é Hong Kong. que se passa toda na cidade de Hong Kong, e mais no final o quarto CD, que se fica numa ilha em Hong Kong. Todo o objetivo dele, tanto no 1 no 2, é encontrar... No 1 é encontrar um personagem que eu não lembro o nome, agora teria que jogar pra lembrar, que ele só encontra no segundo, que leva a um subchefe lá que é aliado ao Landina. Pois é. No caso, no 1 e no 2, ele não se confronta com o chefão. Sim, ele não vê. O chefão seria lá pro final, é, né? Esses 16 capítulos tá todo escrito, o enredo dele tá todo escrito por Yu Suzuki. Só que... Morreu, franquia desaparecida. Tem tantas coisas nele que nem o... Vamos contar um pouco da história. Que nem no 1, a primeira cena ele se depara, o principal se depara com a morte do pai dele. O pai dele estava defendendo o... O dojo, né? O pai dele queria... Na verdade, o Landi queria o chamado... O espelho, não sei o quê, né? Espelho dragão, espelho Dragon dragão. Mirror. Que ele queria... Só que não diz, na história ele não chegou a explicar, porque era mais à frente e ia dizer o que que era isso aí. Tem um segredo nisso aí, não se sabe. Que o pai dele queria defender. Só que ele matou e no fim roubou esse mirror, né? E claro, na história, o Ryu Suzuki quer vingar a morte do pai e recuperar esse artefato, que nem ele não sabe o que que é. Daí era pra sair o 3. Na verdade, ele encontra o personagem que ele procurava no 1. Ah. Que levava até algum dos chefes lá da máfia. Sim, né? Daí, por exemplo, vamos supor que ia começar o 3 e ele ia conseguir encontrar esse cara. Isso. Ia dar pau nele e aí começava o 4. E assim sucessivamente até achar o Landi. É uma novela, né? O 3 aí, teve uns boatos que ia sair, não saiu. Não, antes do 3 era pra sair aqui online. E o que é Shenmue Online? Eu só vi um vídeo. Eu só vi um vídeo que eles estavam no prédio e começou a aparecer do nada vários personagens, que nem RPG online, né? Aparecia do nada cada um com nome e eles conversavam entre si, só mostrava isso. Mas não tem a ver com a história do Shenmue, né? Não tem nada a ver. É só o Shenmue na cidade. Ah, tá. E Frajola, o Shenmue 2 não foi traduzido, né, pro mercado americano. É, engraçado que pro Dreamcast... Não foi traduzido, só em legenda. O áudio não foi. O primeiro foi todo traduzido, o áudio, tudo. Mas já o segundo não. Por causa da grana, né? É, por causa da grana. Mas no Xbox, o senhor Bill Gates. Bill Julie Gates. Ele chegou na SEGA e pagou. Vem aqui que eu tenho esses trocos no bolso, peguem. Eu tenho esse dinheiro sobrando aqui. Não, quero vai fazer falta. Quero exclusividade. Então me traduz o 2. Não sei por que só o 2. Eu acho ridículo isso. Poderia ter um, né? Podia ter um. Então, só pra fechar, sim. Shenmue 99, Shenmue 2 que ano? 2001. E Shenmue 13 online ficou e não saiu. Forever. Online, eu li uma história que era pra sair, porque como no Japão, na China, nesses países, os caras jogam muito jogo online. Isso. Iam pagar. E daí ia render pra ser os episódios, só que daí não saiu. Infelizmente, né? Muito jogo online não saiu. Só vou citar um sonho meu que eu tive. Um sonho real. O que é isso? Por que essa risada maldosa? Que teria que ter prostíbulos no Shenmue. Eu acho que é polígonos aí nessa história. Quem disse aí que não tem prostíbulo? Eu gostaria, assim, num sonho que aconteceu, que o senhor Yu Suzuki lançasse o 3 usando toda a tecnologia que nós temos, usando os rostos reais. Como assim? Das chinesas, japonesas. Pegasse elas, real. Tirasse uma foto e colocasse no jogo. Porque tanto no 1 no 2, todo personagem é um diferente do outro, né? Por que será que no 3 não daria pra fazer isso? Eu queria ter o meu rosto lá. Fica a campanha Frajola no Shenmue 3. Eu li um boato. Obrigado. Que ia sair Shenmue pra Wii, com aquele controle, o 1 e o 2, né? Mas muito até boato. Agora também não ouvi mais nada. Eu acho que vai ser pra Xbox 360. Pois é, o Xbox 360 talvez, né? Esperamos, né, que saia uma continuação que a gente quer, né? Esse jogo podia estar no cast de continuações, lembrando que Shenmue é um baita jogo. Jogão. Mas infelizmente... Julie. Jogão. Ali. Uma franquia que desapareceu, né? Não morreu, porque o Yu Suzuki tá ainda aí, né? É, ele tem fazendo... um projeto nas mãos. Só ele tá, que ele tá com o Yakuza aí, né? É. Agora vamos para a próxima franquia. Ruby! Tá. Essa franquia fez muito sucesso em meados de 97 a 2003. 5 jogos que complementam uma história que não tem fim. Detalhe, eu achei que tinha fim, não tem fim. Que nem Shenmue, né? É a série Legacy of Kain. Não tem fim? Não tem fim. Por quê? No primeiro Legacy of Kain, que é o Blood Omen Legacy que foi lançado pra PC, PlayStation 1. Em 96. Boa. em 97, tu controla o Ken, que é um guerreiro assassinado covardemente, ele se transforma no vampiro. E aí tu tem que buscar a tua cura e saber que a morte dele não era um simples assassinato, tinha algo mais que envolve todo mundo nos Goth. Enfim, aí logo depois os caras... O jogo ele é bem diferente, é meio um Diablo 2, saca? Meio Diablo 2. É um RPG diferenciado, né? Isso. E com o mesmo nome, Legacy of Kain, em 99, 16 de agosto de 99, lançaram o que é pra mim o melhor jogo da série, Legacy of Kain Soul River, que no caso... É a história do Raziel, né? A história do Raziel, que o Kain transforma, mata o Raziel e joga ele no mundo dos mortos. Ele joga lá no Lake of the Dead, destrói todo o Raziel, e aí depois de 1000 anos de agonia, ele é ressuscitado pelo Elder God, e ele tem que saber o porquê disso, tem que dar um jeito de se vingar do Ken. E aí que tá, aí fica a dúvida, né? Por que o Ken, que era o protagonista, aconteceu a mesma coisa, fez isso com o Raziel? Porque o Raziel virou anjo antes dele. Anjo antes dele. Ele criou asas? Sim. Não sei se virou anjo, mas... Criou asas, exatamente. Ele criou asas, só daí... os deuses, os caras mais foda do jogo podia criar. Aí tem a sequência do Blood Omen, que é o Blood Omen 2 Legacy of Kain, lançado em 2002, para Play 2, Xbox, PC e GameCube. Tu controla o Ken de novo, no caso. E é depois do 1, seria depois do Soul River. Não, não, antes do Soul River. Ah, porque bom. O Soul River ocorre 1500 anos depois do primeiro, né? Ah, então, quer dizer, certo. O Ken já é um ser, né, mitológico. Seria meio um semideus, no caso. Aí, nesse Blood Omen 2, ele é derrotado pelos Seraphans, que é o, tipo, o exército de caçadores e vampiros, né? Ele se recusou a se sacrificar, né? Porque ele conseguiu a vida de novo, pra ele restaurar o mundo de Nosgoth. E aí que tá, no final do Blood Omen 2, outro jogo foi lançado, só que esse foi em 2001, que é o Legacy of Kain Soul River 2, tu controla de novo o Raziel. Que é o final do 1, começa do esse final é o, do 1, esse seria o último final. Jogo, é. Esse seria o último jogo. E aí no caso o Raziel enfrenta o Kain. Ele entra numa máquina do tempo e descobre o verdadeiro destino dele. Aí... E aí viajou na história. Viajou. E... Pra juntar as duas histórias, todo mundo queria. O último jogo da série foi lançado no final de 2003 pra Play 2, Xbox e PC, o Legacy of Kain Defiance. Pá, que jogo ruim, cara. Sério mesmo. É. Que jogo ruim. Que aí é ruim, tu controla, jogo? Aí tipo assim, tipo, está junto controla o Raziel, no 2 tu controla o Kain. É um jogo que é pra interligar o Kain e o Raziel, saca? Porém, no final do jogo, ainda deixa muitas brechas e não responde o porquê do... O porquê o Kain é assim, por que o Raziel é esse anjo com essa... Com asa. Que o Kain virou aquele... Ele é cara, não explica, isso, sabe? Isso. É bizarro. Isso mesmo. Pra mim, assim, ó, eu citei o jogo porque na época que saiu o Soul River foi. Primeiro, de PlayStation. Sim, o de PlayStation. E detalhe, quando saiu do PlayStation foi o uau. Foi o uau, jogo foi, bom, foi muito jogo. Concorreu jogão. Como game do ano junto com o Dino Crisis. Dino Crisis e Final Fantasy VIII? Final Fantasy VIII. Mas é, Soul River foi jogão, né? Saiu tanto pra... que daí, por causa do Soul River, muita gente passou a conhecer o Legacy of Kain Blood Omen, né? Isso, eu voltei a jogar um. Ele saiu pra PlayStation, pra Dreamcast e pra PC. Tanto é que o de PC, detalhe, agora um parênteses brasileiro. A dublagem é brasileira e é boa. Muito boa. E é uma franquia, é da Jade Raymond, né? É da Jade Raymond, né? O cara, a mulher do Assassin's Creed. Exatamente. Por isso que a gente isso fala... Isso que eu ia perguntar, que outros jogos, a produtora de Soul River, os caras que fizeram... Crystal Dynamics, né? É, Crystal Dynamics. A do primeiro vários, jogo né? É outra produtora. Eu não me lembro o nome certo. Sei que no início do Soul River até fala. Tem a Eidos também, que é a quem distribui, né? Mas eu sei que tem dedo da Jade Raymond aí no meio. Jade Raymond. E que ela fez o Assassin's Creed, né? Por isso que daí até pediram quando saiu o Assassin's Creed 1, ué, e o Soul River, tu vai voltar a fazer? Ela disse, não vou, a franquia tá lá, vai ficar jogada no cantinho dela. Sim, aí que tá. Ou seja, essa aqui também tem uma morreu. Coisa polêmica do Soul River aqui, diz, esses jogos tipo os MMORPG, os online, tem uma expressão, uma gíria, tipo Dark Gift, Dádiva das Trevas. O primeiro jogo que lançou essa gíria é mais fora, né? Foi o Blood Omen, né? Foi o Blood Omen e o Soul River. Pois é. Jogo fantástico, jogo dificílimo. Frajola é a prova viva. Frajola é a prova viva porque o Frajola jogando esse jogo quebrou o CD. Eu tirei do PlayStation e dobrei ele até quebrar. Mas tá. É um bom jogo, né? Não, o mais inovador foi o modo plano físico. Tu não morria no jogo. Na verdade, tu só mudava de plano, sabe? Sim, tu sugava alguns inimigos. Olha... Eu acho assim, ó. Eu até vou pegar. Eu não joguei o Defiance, que muitos aí que dizem não, que é ruim. Cara, é verdade. Eu joguei o do. Eu quebrei o do Play 1, mas eu joguei. Eu quebrei o do Play 1. Definições. Eu joguei, eu não joguei, eu tinha, eu quebrei. Mas o The Dreamcast é fantástico. O gráfico é absurdo. Ah, eles só dão um blur e fica bonito. É. Só. Aí a cronologia é assim, ó. O Blood Omen 1 seria o primeiro, o Blood Omen 2 o segundo, o Defiant seria o meio, o terceiro, o Survivor quarto e o Survivor 2 o último. E falta um pra explicar, né? Agora, é tem, agora tem uma polêmica, quero fazer um questionamento entre vocês. Mais uma polêmica que muito... por Manzoni. É só uma pergunta. Muitos fãs preferiam que o jogo fosse que nem o Blood Omen, toda RPGzão, Diablo, não, ou não. Caras que nem eu. É aí que eu quero chegar. Vocês, senhores ouvintes, respondam, mandem por um e-mail ou qualquer comentáriozinho. Que modo vocês prefeririam? Um Legacy of Kain, tipo o Blood Omen, com elementos de Diablo, ou um Soul River da vida? Eu gostei dos dois. Deveriam ter os dois. Se bobear, se querem fazer mais um, que façam mais um estilo diferente. Sim, quanto mais, que... melhor. É um jogo bom, uma série boa. Não, uma franquia que foi Jade Raimunda. Larga o Ezio. Larga o Kojimão. Larga o Desmond e o Kojimão. E corrija a brecha do, corrija, do Legacy of Kain Defiance. Lanzoni quer sua brecha corrigida. Corrigida. Não, a minha brecha não, a brecha do jogo. Fica a dica. Essa franquia é cult como as suas bandinhas que você escuta que ninguém gosta. Vou falar de Earthbound. O que é isso? Também conhecida no Japão como Mother. O que é Mother? Mother é um RPG lançado em 1989 pela Nintendo e outras duas produtoras pra Nintendinho. A Ape, que veio se transformar em Creatures. E aí, jogos que, famosos que ela fez? Pokémon Ranger e Pokémon Card Trading, não sei o que lá. Uau, muito famosos, por favor. Estou lembrando. Sucesso de outra produtora que fez o Mother também, HAL Laboratory. Companhia famosa por quem? Por quem? Kirby! Hell, e também, peraí, essa produtora é foda, porque ela tem um 40 da Famitsu. Sabe por quê? Porque ela fez Smash Bros. Todos. Boa, boa. Paulada! E Pokémon cara. Snap. Nintendo deu todo e disse, ó, gurizada, podem meter ficha. O que é Earthbound? É um RPG, nos climas assim de Dragon Quest, que é, não é como os outros que é no medieval, espada, poder, magia, louco. Não, é hoje em dia. Pra salvar, tu liga pro teu pai. Pra pegar um item, tu fala com a tua irmã. Pra matar os inimigos, tu usa um taco de beisebol, um yo-yo e outras coisas do tipo. O que são dos inimigos? Cobras, aranhas, cachorros malvados. Sim. É o mundo real. É o mundo real. É praticamente tu indo numa aventura. A história é o quê? A história todas tem um vilão. São três jogos distintos, em épocas distintas e tal, no mesmo mundo. É você. E o vilão é o Gigas, Gigas, sei lá como é que se diz esse negócio, mas é Gigas, pelo que eu sei. É um giga de memória! É. Ele é um devorador de mundos. Galactus, ouvi falar. O primeiro jogo saiu pra NES em 89, seguindo, né? Não foi muito famoso assim, vendeu no Japão, ficou famosinho e tal. A Nintendo pretendia lançar nos Estados Unidos, tinha a tradução pronta, tudo pronto, mas não preferiu lançar, por causa que era a época já do Super NES, e esperou pra lançar o Earthbound, que é a versão, né, o Mother 2, que no Japão e nos Estados Unidos é o Earthbound, como seria o 1, que até ocupou músicas... E outros acontecimentos do 1, né? Do conhecido como Earthbound Zero ou Mother 1. Saiu pra Super NES. Esse jogo, gurizada, sério. Excelente, must jogar, must buy. Ele se passa em 1990X, como nos Mega Man, né? Esse jogo é o mesmo esquema do outro, né? Vida real e tal. Cai um meteoro perto da tua casa. Tu sai de pijama de casa, tua mãe te xinga porque tu vai sair de pijama. Que a fuder. E aí ela disse, vai pôr a roupa pelo menos. Aí tu põe, aí tu pega o teu bastão de beisebol com a irmã. Tu pega teu cachorro e tu vai junto ver o que aconteceu. Os policiais não deixam tu passar. Enfim, é a vida real. Não é me muito diz que o cachorro morre, né? Não. Ah, que até bom. Onde eu joguei, odeio não o morre. Jogo que cachorro morre. É verdade, fica a dica. Não matem seus animais. E o jogo é todo assim, né? E o que consiste o jogo? No 1, de Nezinho, tu tem que passar todos os 8 mundos pra conseguir os outros poderes pra poder matar esses gigas, né? Só que ele não mora completamente, ele volta no de Super NES, que é o mesmo esquemão e tal. E o 3 foi lançado pra Game Boy Advance, que vocês não lembram, mas o 3 é a mesma história e o esquemão do que ia sair pra 64. Sim, eu lembro. Logo no início do 64, da E3 de 96, se não me engano, Stargame eu ouvi falar, tinha vídeos do... Tinha vídeos do Heartbound 3, que era o Mother 3, na verdade, não era nem Heartbound, né? É. Que só ia sair no Japão e que fim levou, né? É que nem aquele Kirby lá, que ia sair bem no começo e quase no final, né? O Hardball Modern sumiu do 64, então foi lançado para Game Boy Advance. É que ele foi, né, era no fim do console do 64, né? Aí os caras tinham que fazer um pra Game Boy Advance, que saiu também a compilação do 1 mais o 2, né? Só no Japão, é claro. Esse Modern 3 foi lançado em 2006, hein? Não faz tanto tempo assim, 3 aninhos. Pro Game Boy Advance? Game Boy Advance. Oh. Só no Japão. Cara, pra te ver o sucesso do jogo, teve uma promoção da Coca-Cola que vinha de brinde miniaturas do joguinho. Oh, me falar Final Fantasy 9. Me falar Final Fantasy desde o 8 tem todos, hein? Tem todos, é. Uhum. Que massa, Japão, Frajola 07. Estava certo. Por isso que eu amo o Japão. E daí esse Modern 3 aí era pra sair nos Estados Unidos, não saiu, claro, porque 2006, né? Final já, DS, né? E aí o que fizeram? Muitos fãs da internet, tem muitos fãs desse jogo, por ser um jogo cult, fizeram a tradução 100% do jogo da ROM. Tem por tudo pra baixar. Foi anunciado por todos os sites de games, tudo, porque foi, finalmente, foi foda, assim, porque todo mundo queria jogar esse jogo, só tinha em japonês. A gente tem que agradecer esses fãs, né? Aham. Uh-huh. O link está no post até. E o detalhe, os caras traduzem muito bonito, que nem esse jogo. Até gráfico falou. E tudo. O jogo, daí tem o americano aí, você pode baixar a ROM, jogar e tudo, até fazer o que quiser, mas claro, se tiver o jogo original, o que duvido, mas enfim. Essa é uma franquia famosa, cult, todo mundo, o pessoal conhece. O pessoal aqui que eu achava que não conhecia do Dreamcast conhece. Ele não aparece no Smash Bros. Isso que eu ia falar. Os personagens estão abertos desde o início no Smash Bros. O Lucas, que é o do Modern 3. E o Earthbound, que é aquele Ness, o carinha de boné e tal. Tem no Smash Bros. Porque são famosíssimos no Japão. O pessoal conhece e tal por ser um RPG na vida real. Isso aí é pouco explorado. Renomados, sabe? Da Nintendo. Que RPG que é nos dias de hoje e tal, que é a nossa realidade. A Square pegou isso aí e fez o The World's End With You, sabe? Pra DS. Que ele se passa na Tóquio de hoje em dia. E o pessoal disse que tu aprende muito da cultura de Tóquio, do Japão, jogando esse jogo. Pra DS? Pra DS, é um RPG. E tu não usa coisas, magias e tal. Assim, é arma. Real, tu usa menininhas. É, tu passa na rua de Tóquio, assim, dizem que até é bem como é que é as ruas mesmo e tal. O criador do Earthbound, Shigesatsu Itoi, ele falou que o Modern 3 era pra ser o final do Modern, que era, não era pra nunca mais ter. Aí ficou o lance de meio morto e tal, né? Não vai mais ter e tal. Mas os fãs querem, por favor, porque nenhum tem ligação com o outro, a não ser o vilão. Cadê o Earthbound? Ia vender, cara. Ia ter ali. Faz então pra download, sei lá. Cadê o Earthbound, nossos queridos? Mas aí que... Essa é uma franquia que, então, morreu, né? O rumor... Olha que tristeza, gurizada. O rumor ia sair a compilação dos três pra DS. Então, gurizada, joguem Earthbound, pelo menos o Super NES, o início, pra vocês perceberem como é que é a série e pra ver como ela faz falta hoje em dia, né? Isso aí. Groovy! Então, né... Minha vez agora, uma franquia que eu gosto muito e sumiu. Gurizada, a Kenko. Alguém conhece a Kenko? A Kenko é conhecida por ter feito Top Gear. Ou, no Japão, Top Racer. Alguém? Oh my God! Kenko. Oh my God! Então, Top Gear 1, ou Top Racer, 1989, pela Nintendo, Kenko, lançado no Super NES. Top Gear 2, em 91, lançado pra Super NES e Mega Drive, olha aí. E Top Gear 3000, em 94, lançado só pra Super NES. Esse jogo para Mega não é muito bom, prefiro do Super. Músicas, não preciso falar, que são clássicas. Temos até no celular hoje em todas, dia. Todas, todas. O Talk de Lonzone é a música, a primeira. Las Vegas. Las Vegas, né? Cara, o 1, 2 e 3 mil são jogões. E daí tinha aquele esquema que tu, a história, vou ser o maior corredor do mundo. O jogo clássico de corrida é isso. Mas, ó, é só uma pauleta aqui no Rodrigo. Ai. O cara Mega Drive tinha o Mega Drive, mas vivia lá em casa jogando no Top Gear. Vivia, era direto. Eu tinha que esconder o videogame porque ele não saía de lá. Era e muito aí, bom. Então, era jogão. Top Gear, velocidade. O Top Gear 1, que era quatro carros, se escolhia e corria, normal. O Top Gear 2 tinha o lance de tunar o carro, comprar motor e tal. Motor, meu Gear... preferido. E o Top Gear 3000 era no futuro. Daí tinha aquelas pistas no chão, ela meio verde, laranja, que tu corria mais ou abastecia. Eu Top Gear 1 muito. Foi o único a ter pit stop. O Top Gear 2 tu comprava motores, o Top Gear 3 não. Também comprava motores, tu comprava motor na nuclear, não tô vendo. Isso, isso. Era muito massa. Era muito e tinha quatro jogadores, hein? O multitap do Super Mario. Isso, ali ele utilizava o multitap. E aí, Top Gear ficou nisso na memória da pessoal, sabe? Aí vamos chegar, como é da Kenko, vamos lançar para o Nintendo 64. Top Gear Rally. Top Gear Rally 1. Calma, mudou fugiu o gênero. Fugiu do gênero. Fugiu completamente do gênero velocidade, mas virou um puta jogo de rally, cara. Deixa eu falar. Gráficos muito bons, né? Mas eu acho um baita jogo. Eu joguei esses dias pro Cast. Uma pena de ser o jogo um pouco lento, tinha atalho, tinha massa. Sabe por quê? Né? Sabe que tu curte o jogo? Acho que é o mesmo motivo que eu gosto de Lamborghini Racing e ninguém gosta. Porque foi, tipo, um dos primeiros jogos garanto que tu jogou de corrida. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei de 64. Isso, esperando Top coisa no coração, fica aquela coisa, né? Nostálgica. E fica aquela coisa nostálgica, exatamente. E aí, tá, e é bom. Os fãs reclamaram que não tinha velocidade no Top Gear Rally 1, lançaram o Top Gear Overdrive. Ah, era ali, né? Que é velocidade, é, a jogabilidade é igual de San Francisco Rush. Alguém lembra de San Francisco Rush? Que é jogão. Muito, jogão. Pois é, jogão. O do 64. E Overdrive aí foi lançado em 97. E daí o pessoal não curtiu, sabe? Vamos, então, a Kenko, vamos lançar um Rally 2. O Rally 2 é o seguinte, reclamaram de velocidade, reclamaram que não tinha nitro. O Rally 2 tem muita velocidade pra ser um jogo de Rally. O Rally 1 tem aquele esquema de ser devagar, mas por causa que é real, sabe? O Rally não pode tocar aquele pausão. Gran Turismo, sim, que o diga, né? Se num Rally tu vai a 100 por hora, tu tá fudido, saca? Tu, sim, vai bater, é, e tu vai tombar. Capotar, e no Rally 2, não. No Rally 2 é aquele lance de velocidade total. Era tipo aquele 4x4 Evolution. E não fez sucesso, e aí Top Gear foi descendo. Aí chegou o PlayStation 2 e o Xbox, lançaram um jogo chamado Top Gear pra PlayStation 2 e Xbox, chamado, sem o nome Top Gear, só no Japão, foi Top Racer, não sei o que lá, Tuning. Top Racer Tuning, no Japão. Tunava o carro, tudo aquele lance. Lembrando, no Japão, Top Gear é Top Racer. É Top Racer, sabe? E na Europa também, porque tem um programa de TV famoso chamado Top Gear. Que virou uma série de TV depois, que chamaram Top Racer, Top Gear Bar. Enfim, daí esse Top Racer Tuning não fez quase nada de sucesso no Japão. Por quê? Foi pela Kenko também? Foi pela Kenko. O jogo saiu em 2006, e 2006 é um ano meio que muda conceitos. Por quê? Porque já tinha Forza. Lançaram Xbox 360. Já lançaram Xbox 360, já tinha Gran Turismo, e os jogos de corrida não eram mais aquela coisa datada igual a San Francisco Rush. Claro, San Francisco Rush é um ótimo jogo pra época. Sim. Tá certo, se hoje fosse lançado pros arcades, ia ser jogo legal e tal coisa, mas gurizada, não é muita coisa, sabe? Legal. E aí, nos Estados Unidos foi lançado o Top Racer Tuning com outro nome, chamado Racing Car, não sei o que lá, Tuning... Não! Muito eu bizarro. Joguei essa merda! Por quê? Porque... Eu não sabia que era Top Gear isso aí! Sim, porque o nome Top Gear foi... O pessoal daqui que pensou, não, vamos estragar o nome Top Gear, Top Barra, Top Racer. Os caras sabiam que era ruim. Sabiam que era ruim, que não fez o Japão, eu lançaram fazer isso com outro jogo. Eu vou encarnar o Fuca, jogo. Fuca é fraco. Pois é, sabe? Cara, então Top Gear morreu no PlayStation 2 e no Xbox, sabe? Teve jogo pra Advance. Não tem mais Top Gear como antigamente. Mas hoje em dia é Grid, é Forza. Mas pensa, se lançasse um jogo hoje com Nitro, com Banzai, blá, blá, ia ser divertido. Pelo menos isso, sabe? Podia até ser online pra baixar o WiiWare. Faz o 2 Xbox Live, HD, pronto. PSN. E aí teve a lenda que ia sair o Top Gear Infinity Future, que era pra Wii. Não saiu, era pra sair esse ano no começo. Até agora ninguém falou nada, a Kenko também não falou mais nada. Eu vou fazer um parênteses, sabe? Quando eles põem futuro em Top Gear, em jogo de carro, não dá certo. Deixa pro F-Zero, isso. Deixa pro F-Zero, cara. Foi assim que a franquia San Francisco Rush morreu. O Francisco Rush, 2049. Carros voando, pistas com looping, blá blá blá. Foi, sabe? Acabou. Fugiu do que era. Mesma coisa Top Gear, foi uma franquia, começou super bem. Todo mundo, até o Rodrigo Mega Drive Total jogava no Frajol Top muito, Racer 1. Muito, joguei e agora muito. Eu te pergunto, tu jogaria o top Racer... Tuning. Tuning? Claro que não, cara, porque foi, ou, sabe? Dá o Racing tal. Cars, não sei o que eu joguei. Então, fica a dica aí, Kenko, foi uma franquia que desapareceu. Eu acho que ainda tá pra ser lançada, esperamos que sim, sabe? A Kenko existe ainda? A Kenko existe ainda. Qual foi outras coisas que ela lançou? O Daikatana é demais famoso, sabe? Que eu lembro. Tem vários jogos, eu tem acho. Os jogos, mas teve uns jogos do Looney Tunes, uns jogos meio whatever, sim, assim, que só pra... A Kenko fazia memory card pra Play 2, Frajola tem até um, da Kenko. Cara, Top Gear é um jogo casual, tu joga ali e tal, tal, deu. Tu não se importa de jogar de novo o mesmo mundo, sabe? Porque sim, ali e tal não é pista definida, sabe? É de uma pista, mas tipo, tá pouco aí, sabe? Sabe o que é o segredo do Top Gear? Então lança casual, lança PSN, fator lança Xbox replay, Live. Fator replay, joga e joga eterno. E joga e vira e joga e joga e não tem fim. Eterno, eterno. Mas é, uma pena que é uma franquia que simplesmente desapareceu. Depois desse Tuning aí, não vai tomar vergonha na cara e não vai lançar outro. Esse Infinity Future aí, boato, até agora nada. E que não, não saia, olha, e que não eu tô saia. Falando, é um jogo datado, como o Julio falou, é replay total, mas é um jogo 2D, sabe? Se lançasse agora, não vai render, por quê? Porque tem Grid, porque tem Forza, porque tem tudo isso, sabe? É, não, se, não se vai se fosse vender. Lançado pra DS, PSP, essas coisas, com bom. Certeza ia ser bom. Aí que tá, porque temos o OutRun 2, lembra desse jogo? Sim. Que é exatamente, óbvio. Basicamente, o OutRun 1, 1, em 3Dzão, bem feito. Sim. E é mesmo esquemão. Então lança live, cobra pouquinho e tal, um Top Gear loucão assim. Dá com os mesmos gatos. Bonito. Isto! Cara, ia dar legal. E a Top Gear é Top Gear, né? Groovy! Vamos pegar um resumão. Heartworm Jim, falecido. Shenmue, falecido, né? Heartbound faleceu também, né? Soul River também morreu, já de Raimunda, que eu diga. F-Zero. F-Zero, e aí que tá. Adormecido. E adormecido, desaparecido, F-Zero. E agora e Top Gear, e agora o Top Gear, né? Que está desaparecido, é. E quem sabe uma volta. E aí, o Vector Man falecido também. E agora um outro adormecido, e que todo mundo espera. Por favor, Frajola, a palavra. A último game e citado. E meta a musiquinha antes. Bom, eu vou recapitular que já vem falando dela na época do cast que nós fizemos de musas, das musas. Ela sempre. Ai, abri, falei muito, vou falar muito. É minha paixão. Bom. Nossa paixão. Loira, né? Parasite F. Desenvolvido pela Square. Data de lançamento do Parasite F foi 29 de março de 98 no Japão e 9 de setembro de 98. É, 9 de setembro é uma data mágica, né? Pois é, tinha sempre. Não, Shenmue não, o Dreamcast. Foi um jogo nos moldes de Final Fantasy, né? RPG. E ele se ambienta no mundo real, no caso Manhattan, né? Com assim, clássicos ó, do segundo grau. Tinha um cara que é parente do Ayrton Senna, o Hideaki Senna, que fazia uma novela. Sabe aquelas novelinhas japonesas escritas em livros e coisa e tal? Aí o que a Square fez? Pegou e vamos adaptar num jogo que vai ficar bem legal. Que basicamente mitocôndrias transformadas. Biologia, quem... Porque era a Ayabri era um teste junto com aquela mulher lá que a Melissa. Não, a Melissa. Elas foram. A Eve, que é a irmã dela. A irmã gêmea dela, exatamente. Isso. O jogo é uma sequência da história escrita por Hideki Senna, que o Rodrigo já falou. Traz a história da Aya Brea, uma jovem agente policial. Ela era policial na época. Gostosa. E acaba descobrindo a verdade sobre seu passado. Que ela era uma que gostosa. Ela não lembrava, né? Ela perdeu a memória de infância após um incidente no teatro em Nova York. Carnegie Hall. O jogo traz os elementos clássicos da RPG. Claro, todo jogo da Squaresoft tem que ter RPG, um lance. E uma pitada aqui de Resident Evil. Sim, tem seu nível horror aqui também. Sua classificação real é um RPG chamado Cinematic RPG. A Yabrea, a personagem, possui um grande dom especial. Ela consegue, ela é a única que consegue controlar. Um grande dom. Dois grandes dons. É. Dom, além de ter a saúde que ela possui. Ela tem o poder de controlar as mitocôndrias. O que é mitocôndrias? Você não sabe o que é mitocôndrias, por favor, volta à quinta série. A Wikipedia está na memória de vocês. O que é esse poder de controlar? Nos outros inimigos, no caso, o chefão final, que é a Melissa, ela se muda a forma dela, se transforma em outros bichos. Em tudo que ela toca, ou quem se aproxima dela tem mudanças. É, tanto é que tem os bichos que pegam fogo quando ela dá um poder especial, ela encosta. E ela tem esse poder de controlar, e ela não se transforma nessas coisas. Só no sexto dia, que o jogo é dividido por dia, são dia 1, 2, 6. Sim, na véspera de Natal são 7 ou 8 dias, né? 6 dias. 6 dias, tem a mutação, regeneração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assim, ó, basicamente o primeiro jogo é RPG, foi grande sucesso da Square na época, né, Frajola? Foi bastante comentado, deram bastante nota. Ah, tanto pela protagonista como pelo jogo em si. Né? O jogo em si, claro, com certeza. O primeiro foi. 2 CDs. O segundo também 2 CDs, mesmo estilo. No segundo ele puxou um pouco mais pro Survival, né? Survival e o segundo foi lançado em que ano? 2000, acho. 12 de setembro de 2000. Eu tenho ali anotado. Pô, 9 anos. Completamente diferente, hein, cara? No 2 é isso, data de lançamento 12 de setembro em Estados Unidos. Aí a Brea continua a mesma, só que agora ela evoluiu, ela faz parte de uma... Da Mist. Polícia de Los Angeles, né? Polícia contra ela, mitocôndria. Ela tem mais saúde. É no grupo especial da Mist. E tá com a ajuda de um outro carinha junto lá. O Pierce Caradine. Isso, que a função dela é investigar, porque na verdade é um lance tipo o Resident Evil, que tem a Umbrella e tinha essa outra empresa que desenvolvia esse negócio, que vazou. Patricel. É, bem parecido a história. Ocorre em Los Angeles, né, lá depois naquele deserto lá de Nevada, que me fugiu o nome. Mojave Desert. Mojave Desert, que ela vai lá no hotel e aí, a partir desse hotel ocorre, ela vai descobrindo o que tá acontecendo, que tem uma base debaixo desse hotel. Léo, que é trimassa, que eles recriam o ambiente de natureza. Tem o satélite, né, que cai na Terra e coisa e tal. É bem complexo também a história. Bem complexo. O 2, ele se divide em três partes grandes. No primeiro seriam 5 dias, no 2 são 3 partes. Tipo, gente, a primeira água perfeita que eu vi num jogo Fantástico. Foi no Parasite Eve 2. Cara, aquilo lá é incrível. O Play 1 superou tudo depois desse jogo. Ele e o Dino Crisis, né? Que saiu na mesma época, né? O 2. Tá louco, jogão. E o 2 fez sucesso? Como é que foi de vendas? Lembrando que é a mesma companhia, né? Square, Soft, né? Mesmo empresa diretor. De respeito. O jogo fez um sucesso grande no Japão. O 1 e o 2. O 1 teve um sucesso enorme. O 2 já foi um pouco mais modesto, mas também vendeu bem. Muitos fãs ficaram putos com essa troca de gênero, né? De gênero, isso. Porque foi tendência Resident, né? Todo mundo tava copiando Resident, fazia sucesso, vamos copiar. Patrocínio da Coca-Cola também presente. Também. Só no Japão, detalhe. O último, então, saiu em 2000. 2000, que é o 2. Então, faz 9 anos que não falaram nada. Falaram um pouquinho do 3, o Third Birthday. É pra? Os dois foram pra PlayStation 1. PlayStation 1. Os dois CDs. Então morreu ali. Foi uma franquia boa, não sei por que não revisaram. É aí que está. Hits. 2006 veio aquele boato, vai sair para celular. E aí morreu. A Square falou, não vai sair. Daí teve a junção com a Enix, daí faleceu de vez. É, e o 3 tem agora o pra PSP, que iria sair até agora, não vi mais nada. A única imagem é ela vestida de casamento, Third Birthday, sei lá. Essa foto saiu, acho que um ano depois que o Kill Bill 2 saiu. Tem a noiva lá, sabe, com a roupa de casamento. Daí saiu muito igual, todo mundo, vai ser. Blá, blá. E morreu agora, no esquecimento. Nada. Morreu no esquecimento, né? Como o Frajola ia falar, eu cortei ele. A Squaresoft tá concentrada em quê? Só em Final Fantasy e Dragon Quest. Final Fantasy sempre rendeu dinheiro pra Square, né? Não é novidade nenhuma. Não é mentira, e o Dragon Quest sempre rendeu dinheiro pra Enix. Então, no Japão é. Porque nessa geração que o pessoal tanto clama, não lança um novo. Não sei. É uma franquia. Fica a dica que todas as franquias que a gente falou são franquias que podiam dar dinheiro, né? Podiam ser refeitas, que poderia ser mais um nome desses grandes, né? É porque é original, né? Ela falando as continuações. Continuações passadas. É um jogo que ele queria que tivesse, né? Uma franquia que, infelizmente, sumiu. Como eu disse no início do cast, lágrimas, né? Groovy! Então, né, pra terminar o cast, gente, eu gostaria de falar que... Terminamos esse cast com tristeza, né, cara? Com tristeza. Franquias desaparecidas, né? Algumas mortas, algumas desaparecidas. Como eu já falei antes, né? As mortas não têm volta. Felizmente não tem. As desaparecidas a gente pode dar uma torcida que volta, ou não, né? O mais provável é o F-Zero e o Parasite Eve. São os mais prováveis a ter um retorno aí, quem sabe, né? É, porque Earthbound o cara acabou a série. Diz que ali foi o final. Shenmue, ou tu caga dinheiro e dá muito certo, ou não dá, né? Top Gear, se não for casual, datado. Morreu a magia, né? Earthbound Jim, talvez só HD, mas mais que isso não saia. E o Soul River é uma coisa da datada também, se tu vai ver, assim, mas sairia bom. Mas não era deu, datado, né? Na época pegou aí os 7 anos, ficou bom, agora seria... É, ia ser um Max Slash o Survivor, se fizesse agora. Eles iam dizer, é God of War, é Castlevania. Com certeza, sabe? É God of War com um vampirinho, Crepúsculo. Mas enfim, né, ficamos com tristeza, mais um cast saudosista, digamos que sim, né, e no próximo, com certeza, a gente vai estar feliz, vai falar sobre uma coisa nova, né, games, mas novidades, então continue acompanhando o Dreamcast. Isso aí. E ainda o Frajola ainda tá procurando uma guria que consegue matar o The Boss em Metal Gear, né? Pra quem lembra do primeiro. Lembrando, então, é isso aí. Votem na gente, pra quem não ouviu os e-mails. Playfire do Dreamcast. Orkut do Dreamcast. Acompanhem nossos jogos lá no Playfire. Tem todos nós, podem adicionar, falar com nós, a gente é querido. Comentem. E mandem e-mails. E era isso, né? E aguardem a 18ª edição que promete. E o ET fala o quê sobre isso? Que isso lá! Que isso? Ah, valeu, galera. Tchau. Frajola pintou cabelo, deu agora! O que é isso? É pra ficar mais dark. Mas não era pra ser preto, saiu preto a tinta. Por que tu pinta o cabelo? Frajola não quer pra mais zoar com a mulherada. Assim, metrosexual. Ele tem David Beckham. É pras mulheres não lembrar dele, sabe? Acho que eu já fiquei com esse homem. Ele tem fio de cabelo. É um cara muito parecido, só que ele é ruim. Frajola pinta de loiro o cabelo. Imagina o Frajola loiro. Meu Deus. E de cavanhaque.